sinto pior. Como que uma saída, refúgio na dor. E ao olhar para trás, pensar no que aconteceu. O que se vê não há praz, não gritou, mas escondeu. O que se vê não há praz, não gritou, mas escondeu. Pensamos na falta que nos faz um amigo. Alguém que nos mostre a luz e nos estende essa mão. Diga que a vida não é cruz. Olhar para trás, pedir perdão. Diga que a vida não é cruz. Olhar para trás, pedir perdão.